concerti. A vida é curta, ame sem medidas. Não perca tempo com dores antigas. Cada segundo é um novo começo. Abre o peito, siga sem tropeço. Por como é chato, ouse seja diferente. Brilhe por dentro, seja luz pra gente. Viva com ousadia, sem medo de errar. Com gratidão no peito, pronto pra voar. Sonhe alto, mas firme no chão. A vida é um presente, pegue com as mãos. Respire fundo, a vida é um sopro. Sinta a beleza no menor encontro. Faça do hoje um dia especial. Viva com amor de forma real. Ponte sorriso em dias de dor. Seja coragem, seja o amor. Não espere o tempo passar. Viva agora, é hora de amar. Viva com ousadia, sem medo de errar. Com gratidão no peito, pronto pra voar. Sonhe alto, mas firme no chão. A vida é um presente. Viva de coração. Respire fundo, a vida é um sopro. Sinta a beleza no menor encontro. Faça do hoje um dia especial. Viva com amor de forma real. Ponte esse sorriso em dias de dor. Seja a coragem, seja o amor. Não espere o tempo passar. Viva agora, é hora de amar. Viva com ousadia, sem medo de errar. Com gratidão no peito, pronto pra voar. Sonhe alto, mas firme no chão. A vida é um presente, viva de coração. Não espere o tempo passar. Viva agora, é hora de amar.